quando estou na estação. Eu tomei um ônibus e você também. E eu que não acreditava em amor à primeira vista, me surpreendi ao te ver. Sorriu pra mim. Que pena que você saudou. Que pena que você saudou. Vou pra casa que preciso descansar. Só não sei se vou parar de pensar em já são 6:10, 8:30 tenho que trabalhar. Na estação será que vou te encontrar? Pela janela começo a procurar. Pela janela, um sorriso em teu olhar te encontrei. Eu tomei um ônibus e você também. Eu que não acreditava em amor à primeira vista, me surpreendi ao te ver. Tudo começou pela janela, você me olhou. Sorriu pra mim. Que pena que você saudou. Que pena que você saudou. Vou pra casa que preciso descansar. Só não sei se vou parar de pensar em você. Já são 6:10, 8:30 tenho que trabalhar. Na estação será que vou te encontrar? Pela janela começo a procurar. Pela janela, um sorriso em teu olhar te encontrei. Assim, te amei. Amor de buzu é assim, final feliz. Amor de buzu é assim, assim, te amei. Amor de buzu é assim, final feliz.